Desce da 1 a 0. Pouso autorizado, são 3153, vento variável com 031. Teve pouso 1 a 0, 3153. 3890, aguarde copia. Decolado ao 03, chame agora o controle 1198. 198, bom dia, obrigado. 5514, poderia confirmar o horário do plano? Para 9:18. Bom dia, Chotan 3517, cruzando 2500 pés. 5730, saída Árvore, vigilância. Para 360, saída Árvore, se possível, solicita direto Elefa. Azul 4040, chame o centro Recife 125, ou na alternativa 13325. Recife 251, 3325, alternado, 4040. Autorizado, alerta, 3597. Obrigado, direto, alerta. O senhor fez alguma CHG? Aqui no meu sistema, como o plano do senhor é repetitivo, está previsto para 9:48, tá ok? A não ser que o senhor tenha feito alguma CHG. Para 9:48 está um pouquinho cedo. Assim que eu tiver o plano, eu autorizo e pago a cópia, tá ok? Bom, vamos entrar em conta. Paulo Salvador, bom dia, Oceanair 62, no ano, seguinte na informação Eco. Autorização Galeão, nível 380. 380 pro Galeão, será coordenado, aguarde. Sim, escuta 62, no ano. Ano 759, desce para 4000 pés, chegada a Bonfim, 12 ajuste. 153, 129? Ah, sim. 129, aqui, 3193. Solo, bom dia, está 3153. 3153, táxi, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, já 3153. Azul 4201, pronto para cópia. Estado Campinas 340, via Upper Zulu no meio, Bravo até o Zulu, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leta, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira no zero. Código transponder 5151, controle 119.8. Chão para posicionamento. Então, 3890, pronto para cópia. Está autorizado o plano para Recife, nível de voo 330, via Peruísk 58. Subida será Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 1-0. 5150 é o código transponder, 1198 é o controle. Chão para posicionamento. O Chanel 6211, pronto para copiar. Pronto, autorizado Galeão 360, via Upper Zulu 0, SMAP, Lúvito, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5153 é o código, 1198 é o controle. da 10ª Proventista, Proventista da El, Vida 6, a voz do Tesouro 0, Mato Sul, Campeonato de Mundo, 3,499, energia 2. 9-8 ao controle. 9-8. Correto para posicionamento. Chame Recife, a frequência 1260, alterna 128.8. Recife, Recife, frequência 1260, alterna 128, 3557, um bom dia. Bom dia. 1759, autorizado pro ADP. Chega. Em contato com a coordenação, já foi corrigido o horário de nossa decolagem. Quando tiver autorização, copia. Ciente. Volo 759, desça para 2000 pés, 1-0, 1-2, ajuste. T90, autorizado, chama pro táxi. Taxa 3390, 27 a bordo, 4 horas. Portanto. Só com o seu B? 127. Taxa direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 2. Obrigado, bom dia. Salvador, no 865 Gol, Foxtrot. Confirme? É o no 865 da Gol, ciente da informação Foxtrot, autorização para Brasília. Um minutinho para cópia. Então 3890, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 050 graus, 04 nós, altímetro permanece, no 012, então 3890. Autorizado, alinhagem. Coordeno com a equipe de solo e me chamo para o táxi, volte 201. Autorizada Aracaju, nível de voo no 90, via Golf 677. Subida Pucaracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no 0. Código transponder é o 5174, controle 119.8. Autorizada Aracaju, 90, Golf 677, Pucaracaju, primeira esquerda, decolada 10, 5174, transponder 119.8 e está pronto para o pushback acionamento, trip 5514. 5 no 4 para o parte 3? Afirmo. Está autorizado o puxo acionamento e o cotejamento está correto. Chama para o táxi. Chamará. Gol no 865, pronto para a cópia? Copia no 865. Autorizado Brasília, 360, via Upper Zulu no 7. Subida Arbor, transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5167. Controle 119.8. 360, Apsulu no 7 Aerovia, decolada 10, curva direita, árvore, transição elefa, 567 transponder, 198 controle, 1865 da Gol. Correto, chama para posicionamento. Contará, 1865. No 963, ciente, pronto, cópia. Autorizado Galeão, 360, via Perzulu 10, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5160 é o código, 1198 é o controle. No 759, no solo de 22, direita, chama solo 121, no 19. 19, 4. Correto, já foi posicionamento. 890. Prossiga. Poderia coordenar com o centro, se possível, vá direto ao meu Fox 08. Aguarde. Guardando, obrigado. O 759, devolvido. Taxi Alfa, Juliette, 759. Vai, passa 7, bom, no 759. Salvador, Xané 6211, portal 5, pushback, acionamento. Aguarde. 6211, aguarde. 6211, alternativa. Salvador, 3554 para o táxi, 50 bom. Está com autonomia de 3 horas e 50, está alternando a Recife. Táxi via Pátio e Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste 10012. Pátio e Índia, 1895, ponto de espera, trip. 559. Chega. Itiante Serra Serra, autorizado em Rimar, depois a Protec Camaçari, 500 pés, acionando o código 0142 e o controle em 198. Conterno 2685 e solicite ao mesmo o meu Fox 018. Positivo, bom dia, obrigado. Chame agora a torre em 1895 para acionamento e decolagem. Juliette, voo no 759. Safe no 759, tá visual com trip taxiano? Ah, afirmativo. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 1. Ok, após a passagem do trip, Juliette 1, voo 1 no 759. Liga. Gente, vou reportar em freio. Para uma ponte. 55 no 4 da tripla, autorizado. Ingresso, decolagem, pistão 0, o vento variável com 03 nós. Chame pro táxi, o azul 4201. 6219, livre pushback acionamento, chame pro táxi. Pushback autorizado, eu portarei o táxi, 6219, estarei aberto. Acionamento, 1865 da Gol, ponte 8. 1865, quando eu escrevi de sol, me chamo para um táxi. Fechando para o táxi, ponte 8. Três, aguarda. 8, bom voo. Boa tarde. Obrigado, bom dia. 5973, está autorizado Recife, senhor de voo 310, vai decolar da 110, curva esquerda, saída Pucca, transição Cajun. Via Upper Whisky 58, controle de Salvador, pele 119, decimal 8, transponder estará o 5154. Bom dia, 5514, 190, saída Pucca, vigilância. 4. O Yankee Serra fora do solo. Aguarde transferência, Yankee Serra Serra. Cinco no quatro, Proje Aracaju. Aracaju, 5-5-4. Chama o controle agora em 1-9, decimal 8, bom voo até a volta. Obrigado, bom voo. Oh, bom dia. 4201, está autorizado o táxi até outra vez, falta meia dúzia e aguarda prosseguir o táxi. Controle, bom dia, combatão, aqui é de Serra Serra. E aí, Serra Serra, confirme aí o destino. É, vai fazer uma modificação, o destino anterior é Camaçari. A Cachanera, meia 2-1-1, nós temos 9-3 a bordo, 3:46, Guarulhos. Você é 62111, está autorizado o táxi. Via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, o ajuste altímetro no 012. 12, em frente, Pátio Índia, ponto de 1895, o Xané 621, obrigado. Azul 4201 vai seguir o Airbus da Avianca. Via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, chama torre 11895, ajuste altímetro no 012. Bom, 963, com a equipe de solo, me chama pro táxi. Com 973, está autorizado, me chama pro táxi. Trip 5362, desce para 4 mil pés, chegada 11, ajuste no 012. No ideal, 5362. Salvador, chama a meia. 2-1-1, vocês esperam no 0 e está pronto. Oxenem 612-1-1, vento 040 graus com 049, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. Alinhar e decolar, pista no 0. Oxenem 612-1-1, vento. táxi, 3 horas e 50, Campinas Alterna e a bordo 172. 865, está autorizado táxi via Fátima 1, táxi Índia, Fonte Pedro 10, Torre 1895, ajuste altímetro no 012. Fátio, Índia, Fonte Pedro 295, no 85. Após é, depois 320 da Avianca, ali mantém captura 04201 da Zoom. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Ray Fox. Prossiga, Alfa, X-Ray Fox. Solo de autorização de reboco do PAC 3 para o PAC principal, posição 08. Gente, aguarde a autorização Alfa, X-Ray Fox. Solo Salvador, bom dia, boa de manhã, posição 90. Bom dia, mantenha o Pantos Paraguai no 865. 6211 da Oceanair, decolado 35, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, controle, Oceanair 6211, obrigado. Controle, Salvador, Oceanair 6211, cruzando 1700 metros, perfil da Elf. 219, contato radar, subo a nível 360 da EL. 360 da EL, possibilidade de voar letra, cruzando 2000. Autorizado. Obrigado, senhora. No 963, estou autorizado para seguir o táxi, a parte 1, táxi Índia, Fonte Pedro 10, Torre 11895, ajuste altímetro no 012. Afirmo. No 963, ajuste altímetro no 012. No 012, eu ajuste. Bom, nós... cinco após Embraer da Azul, ali mantém capturando no 0. Após Azul, ali mantém o 9. Seguida Gol, Vitura Varing, via parte 1, Taxa Índia. Vamos esperar no 0, Torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 2. Uno 895, a frequência da Torre, o Rio 5973. Salvador, Mike, X-Ray Echo. Siga. Bom dia, autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal na posição 612. Gente, o Mike, X-Ray Echo, aguarde a autorização. Aguardando. O Alfa, X-Ray Fox, está autorizado o início do reboque do pátio 3. Me reporto para ingresso no pátio 1. Alfa, X-Ray Fox, reportará para ingresso para o pátio. Azul 4201, 938, decola, o controle 19.8, bom voo. 19.8, Azul 4201, bom dia. Zona 649, desça para 4 mil pés, na chegada 11, ajuste no 012. Salvador, bom dia, AFSA 6570. Prossiga, 6570. É 6570, nosso plano estava apresentado para 1030, só que solicitamos um CHG para eventualmente sairmos antes. Teria condições de informar quando receberem aí o plano para gente? Afirmo, 6570, assim que constar no meu sistema, pago o quanto for seu. Ok, na sua escuta, obrigado. Somente confirmado para o 6570, podemos aguardar PUCA a saída? Poderia confirmar o destino? É, repito, peraí. Gente, PUCA Caju. Obrigado. 2-1-0-1-2, reposta pesado no MF. 2 mil pés, assento 1-0-1-2, reportará estabilizado, TP 5362. Rio. Boa noite, 65, autorizado a decolagem, piscina 0, vento 030 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem, boa noite, vento. Boa 963, ele mantém, capiscina no 0. Controle, voo no 865, bom dia. Voo no 865, sube, mantenha 360, saída Arbor. Arbor, 360, 865. Passaria 229, bom dia, desça para o 050, chegada máxima. O Alfa X-Ray Fox, solicite ingresso para a parte principal, posição 08. O Alfa X-Ray Fox, ingressa a parte 1 até a posição 08, me reporta o término. Alfa X-Ray Fox, reporta. O Mike X-Ray Echo, estou autorizado o início de Havoc até a saída do parte 3, me reporta para ingresso parte 1. Ok, autorizado o início do reboque até o ingresso do parte 1 e solicitar ingresso do parte 1, Mike X-Ray Echo. Oxiné 6211, chame Recife 1251, alterne 13325. 251-3325, Oxiné 6211, obrigado, senhor. Boa 865, foi Elefa. Elefa, boa 865, muito obrigado. 963, das 43 decola, o controle 199, décimo 8, bom voo. Tente, controle Salvador, bom dia. Controle Salvador, gol 1963. 1963, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. Cliente, saída da EL, autoriza a proa de da EL da presente? Autorizado da EL, gol 1963. Cliente, plano da EL 1963. Azul 4201, chame o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. Chama Recife em 1251, alternando 3625. Bom dia, Azul 420. Bom dia. Localizado no localizador TP5362. Torre em 11895, TRIP 5362. 10295362, boa. Torre Salvador, muito bom dia. TRIP 5362, estabilizado no localizador. TRIP 5362, reporte quando baixar travado, altímetro 1012. 0012, reportar com cheque de trem, 5362. Para 649, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporte estabilizado no LS. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, 5973, suba ao 310, saída PUCA Vigilância. Sente, PUCA Vigilância, 5973. Controle de pouso embaixo e travado TP 5362. Finalizando o Eco, posição 08. CR, Fox. O Mega está autorizado em ingresso Pat 1 para a posição 06, me reporta término. Ok, liberado para ingresso até o posição 06, reportar término. Mike, é 3 Eco. 1865, chame Recife. 1-2-5-1-2-6-0, alterna 1-2-8.8. 1-2-6-0-2-8-8, muito obrigado, a prova direta aí. Então, bom dia. Bom dia. 5362, no solo aos 49, direita no 2119. Direita 1 no 219, TP 5362. Solo 963, chame Recife, a frequência 1251, alterna 13325. 1251, 13325. Passaredo 2229, desce para 2000 pés, ajuste no 012, reposta estabilizado em LS. 2000 no 012, reposta estabilizado em LS X-Way, questão 0, passaredo 2229. O Rio 5973 entendeu chamar 1251-3325. O Rio 5973. Chame agora Recife, 12545, alterna 12685, Rio 5973, e autorizado Prodo Romeu Fox 018. Sente, autorizado Prodo Romeu Fox 018, agora 2545-2685, 95973, obrigado. Mike com Delta Torre. Flávio, seu meio 570, escuta do solo. Bono 649, complete a aproximação, chame Torre em 1-1895. 2965, obrigado, gol 1-1-1-1-1. Salve, Salvador, Mike X-Ray Echo já concluiu o reboque aqui na posição 6. O Mike X-Ray Echo, ciente. Externo, visual. Volume 49, bom dia, reporte marcador externo, baixado travado, altímetro 1-0-1-2. 1012, vai chamar o estádio Machado agora, minha patada. Salvador, bom dia, Tantra 1153, informação Fox Trot, cobra para o Galeão e Passarei do 2229, esse é o controle de Salvador. A sua escuta. Apenas para informação, o tráfego precede ao Boeing da Gol, está com 140 de ground, está agora a 7 milhas. Não é melhor que eu reduzir um pouquinho aí para manter aí sim. Ok, já estamos reduzindo, senhor. Salvador, pera, 119.8, transponder 5425. Autorizado nível 300, amplitude 10 SMAP após o abastecimento. Recorda 10 curva direita, saída da EL, após a EL Leda, Leda voa direto Bridge. Após amplitude 10, controle 19.80, transponder 5425, estando na posição 3, da 3153. São 3153, condicionamento correto, são pronto, flashback somente. Só confirma pra gente, o nível foi 300, né? 360. 360, exato. Fala, Salvador, outra carga 6570. 6570, pronto, cópia? Mas tira o tenente. Sou autorizado Recife, nível de voo 350, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Pucca, trânsito São Caju, via Perusque 58. Controle Salvador, PEN 119.8, transponder 5432. 190, gol no meio, 49. Foi interceptado por Whisky 58, 119.2 no controle de saída e 5432 no transponder, lá para cargo 6570. 6570, cotejamento correto, chão pronto, flashback, saneamento. Chamarei, Felipe, obrigado. Passarinho do 2299, chame agora a torre em 11895. 11895, grato, passarinho 2299. Torre Salvador, um bom dia. O passarinho do 2229 estabilizou o localizador, pista 10. 2229, passarinho, bom dia. Altímetro 1013 agora, reporte marcador externo, baixado travado. 1013 reportará no externo, baixado travado, passarei 2229. Solo Salvador, Amsa 6570, puxa em questionamento no pátio de carga. É 570, estou autorizado, me chamo para um táxi. 6570, autorizado, chamará. Sim, para o controle. Para o 050, total 9894, chegada Mário. 957, direita 12, 19. O 649, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 02, passe 1. Gente, parceiro 2229, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 080 graus com 08 nós. Autorizado pouso, pista 10, parceiro 2229. Tá 3153, gente, puxa, pega essa 3153, aguarda. Serra Lima, bom dia, poderia confirmar a parte, pista que decola? Gente, o instante de copo, por gentileza. Sarelo 2229 no solo 00, direita chama solo 121 décimo 9. Direita chama solo 1219 2229. Autorizado a superar nível de voo 100, vai decolar da 17 na saída coral, com curva direita. Controle Salvador, pere 119, decimal 8, transponder 5172. Com 175, é o transponder para acostumar pessoas a bordo? Estacionamento, táxi, decolagem, torre 11895, ajuste altímetro, 10013. Beleza. Solo apto da 6570 para o táxi, 2 a bordo. Alterna Natal, com 3 horas e 20 de autonomia. Passarei 2229, estou autorizado táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo para o Pátio 3, 2229. O Alfa 6570, estou autorizado táxi a Pátio 1, Táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 3. Gente, Alfa 6570, livre táxi a Pátio Índia, ponte espera da 10, chama